prepare-se para uma noite repleta de emoções no Furioso Carabao. Vamos começar hoje aqui no Açaí Biruta, papai! Dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. Vamos lá, filho. De pau na máquina. De ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. E aí, ei? Tenho em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. DJ André Máximo executando as principais só na batida. A gente vai tocando desse jeito hoje aqui no Açaí Biruta, papai. É o Carabao. Vem dançar, vem. Dentro do coração a paixão pegou de jeito no fundo e foi mais. Fez sacudir o meu mundo. Te encontrei, tudo pensou e me apaixonei. Foi como um sonho com você dançar. Das pequenas. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. E pena! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer ser Carabao. Sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Carabao! Se você pretende viver um grande amor, pressão no 28. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. E aí, Braga? Sou Adão, serpente. Hoje os cachorros estão na área. Transformador. É. Sou o eremita, o mago, meu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. E o nosso parceiro Júnior dos Caramelo tá aqui com a gente. Esse tem moral. Apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Carabao. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. E aí, Carlosinho? Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te... Essa é tua, garoto! Pra conversar, te convencer, te confessar, quero só você. E o Fabinho Carabao! Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Aí, Fabinho! Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Tão veloz. Lá vai ele! Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer e de confessar. Quero só você. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos... É só uma viagem, papai! Já lembro o que eu estava lendo, só pra saber o que você... Relembra, vai! Os versos que eu fiz e ainda espero resposta. Carabao. Desfaz o vento, o cabo dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus. Minha vida, minha vida. Nos... Alô, Boquita! Os meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar. Papai. Não sei se foi você ou se fui eu. Carabao. É o Carabao aqui no Açaí de Biruta, papai. Carabao. Alô, Tio Panca! Aqui. Esse cara tem moral. Ele sabe que é da família Carabao. O Carabao vai tocar. Isso é coisa de cinema. Uma beca invocada. Um pingente no chapéu. Ouço uma oração. Sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy. Alô, galera. DJ Tom Máximo. Carabao, o som mecânico que atrai multidões. Meu parceiro Dudu Vene tá aqui com a gente e a sua primeira dama, rapaz. Tá recordando, vai! Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. DJ André. André. Tá ali, Carabao! Filho, pau na máquina. fala. Dona, bora, Lucas! Você deixou na despedida. E o meu parceiro, Luciano, também. Dos cachorros do aeroporto, tá aqui com a gente. Mentindo que te enganei. Tá aqui com a gente também. Amigo, me escuta. Foi chuva forte, deixa eu explicar. Esperei por muito tempo lá no bar. E a chuva não passava, não tinha um telefone por perto. Não deu pra te ligar. Não deu, não! Não deu! Furioso Carabao, surpreenda-se e encante-se com a maior supremacia em aparelhagem do Pará. E o meu parceiro Eric da Mega Mix, diretamente de Macapá, rapaz. As horas pra te ver, pra poder te sentir, gemendo me excitava, me deixando sem palavras. Carabao. Quando estou do seu lado, o teu jeito, o teu cheiro, o teu corpo suado, me excita, me enlouquece, me enche de tesão. Você é o único que faz palpitar meu coração. Carabao! Todos que não passam me deixam em desespero. São 24 horas sentindo o seu cheiro. E o meu parceiro Vitinho também! E a Duda! Olha a Duda, rapaz! Amor, o que quiser. Vai, Duda! Com a sua língua. Enche de tesão, de dizer, de sonho, de Elson. Arreia, arreia, arreia, arreia. Príncipe negro, arreia, arreia, arreia. Príncipe negro, arreia, arreia, arreia. Príncipe negro, arreia. Dizer, de sonho, de Elson, são sagrados do povão. Arreia, arreia. Príncipe negro, arreia, arreia, arreia. Príncipe negro, arreia, arreia, arreia. Príncipe negro, arreia. Dizer, de sonho, de Elson, são sagrados do povão. Sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? O que será da minha vida? Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso parceiro Comendador. Tá curtindo o sozão do Carabao. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito. Deixa eu mandar um abraço aqui, a Loura da Treta. Tá curtindo o sozão do Carabao. Dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Carabao. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. E aí? Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar. a Jaque. Tá fazendo seu aniversário hoje aqui no Carabao. Bora pra cima, Jaque! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Quando você olhou pra mim, logo eu percebi que querias me tocar. Como é que é? Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. E a família FB? É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Vem. E o suculento do Veropa? Será que mente? Estão aqui curtindo o somzão do Carabá. Te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão. És o dono do meu coração. É o pretinho? Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar. Check this out. Hit me. Faz o P! E você vai recordando aquelas marcantes que machucam, né? Aqui no Sozão do Carabao! Carabao. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Alô! O que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Aonde você está? O perigoso das pequenas. Vem meu príncipe negro, o som da galera. Estou no coração. Segura o homem, rapaz. E o nome da banda é Swing do Panda. Na mega coroa eletrônica. Eles estão de volta. Carabao, o Furioso do Marajó, um verdadeiro show em alta definição. Aqui no Açaí Biruta, papai! Dance, dance, dance! 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora, eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. E o nosso parceiro Júnior dos Caramelo tá sempre curtindo o Carabao. O teu Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. E aí, Luciano? E faz um S pra mim. Luciano dos Cachorros do Orofó. Por você é forte, eu não consigo mais me controlar. Os teus beijos me deixam louca. Dá uma vontade de te amar. Os teus sussurros me arrepiam o corpo. E o nosso parceiro Lourinho, você sabe me dar prazer. O Guamá tá aqui com a gente. Não me leva à loucura. Sem você eu já não sei viver. Vem me amar, fazer filho, pau na máquina. E o nosso parceiro Peixinho veio curtir o baile do Carabá. Se quer cuidar de mim, bora Peixinho! Cuida do meu coração. Prometo a chave, mas não o caminho. Quando é tão fácil não adorar, tem que me constar. E o nosso parceiro Totó, Léo Peixinho e a equipe Tubarão. dá valor. Vai, Bengola! Passo noites em claro, com a solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar? Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você, que não está aqui. Carabao. Eu entendo, não posso te amar, por isso tento ocultar. E os parabéns, vai, pro Gero Mira. Está hoje no berço. Vem curtir os Oslão do Carabao. E toda a família Gomes está aqui com a gente. Valeu! Carabao. Das pequenas, eu te juro, não deu. Você me enganou, me deixou triste. E o pretinho não deu. Ai, pretinho, te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me fez. Minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos.

gravados na mente. Sempre! Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Parceiro Cabo Coutinho, tive saída, tá aqui com a gente. Amar, amar, sempre vou... Hoje ele tá fazendo aniversário. Só tem amor, supera tudo. Bora pra cima, Coutinho. Vem como pássaro que voa, voa livre sem cessar. Como pássaro, lá vai ela. Vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Opa, lá vem o Braga, mortadela. Eu tenho andado tão carente, tão fora do ar, o coração desesperado pra te encontrar. Alô! Vendo teu amor, o Doquinha dá valor. Vê se me liga, pelo menos me dar um sinal. O teu silêncio me machuca, me faz tanto mal, causa tanta dor. E ela fala: e às vezes choro com saudade de nós dois. É isso, Carrozinho. Quando escuto nossa música. Isso vai dar problema. Vejo filme, nossa história de amor, que ainda vive em mim. Você não sai de mim. Sem você por perto, meu mundo é deserto. É o mar que secou. O sol não tem brilho, o amor não tem trilhos. Sem rumo e sem direção. Você do meu lado está tudo errado. Vou enlouquecer. É fogo cruzado, é campo minado. Pra onde correr? E o que é que eu vou fazer aqui sem ter você? Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando... E o Fabinho? Carabao. Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Hoje ele tá com aquele sapato, rapaz. Sem pensar em... Olha o Morta! O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. Carabao. Mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada. Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, meu bem, não tem. E o que você quer, cara? Quero seu amor agora, não a saudade depois. Uhul! E carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Lá vai eu! Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida. Não estarei por perto pra enxugar. Te quero de novo. Me abraça, me beija gostoso. Alô! Me acabar nos seus braços, no gozo. Aí, pretinho! Oh, oh, oh, oh. Aí! Boca macia, te quero de novo. Me abraça, me beija gostoso. Quero me acabar nos seus braços, no gozo. Ele dá valor! Oh, oh, oh, oh, oh. O tempo passou e você nem ligou. Chegue mais de perto, meu amor. Amor e carinho só com você. E só agora você vem me ver. Ai, gostosa. Asas, luz. Carabao. Do Braga. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Arreia, papai. E um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão. O que nem faz amor como você queria. O DJ Henrique Playboy tá aqui com a gente. Dá o melhor. Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É chuva de sonhos coloridos. É nessa pegada, Braga. Somos o desejo e a paixão. Nós somos um querer. Só não vai chorar aí, cara. Pelo amor de Deus. Coração na boca, um sorriso no olhar. De amar. Nosso amor é sangue e coração. É sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Vem. Somos a semente e o chão. Somos como um arcaio de tesouro. Nosso amor. Alô, Braga. É diamante. Vem. Nosso amor é ouro. Carabao, o som mecânico que atrai multidões. Covarde esse meu coração, que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação, só pra fazer... Alô, capivara! Olha, eu tô me apegando, aí você... você liga. Sua mágoa, se a minha vida, isso cê sabe bem. Vai, pretinho! É você me usando e eu usando alguém. Eu quero os 5 da manhã. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. É na pegada! Trocando, tem pressa porque não pesa. Trocando, tem pressa porque não pesa. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo. Bora, Braga, vem te embora! Trocando, tem pressa porque não pesa. Trocando, tem pressa porque não pesa. Viver? É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. É bem melhor, papai. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me torta as costas, me dá um cansaço. A maldade do tempo que fez me afastar de você. E quando chega a noite, eu só penso em você, minha querida. O meu coração acelera. E pena. E eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama. Não ligo a televisão. Carabao. Olho os meus olhos no espelho. No telefone na mão. A gente vai tocando desse jeito hoje aqui na Saibiruta. Olha aí, ó. Aquele garoto que sentou do seu lado, ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Você lembra? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola? Escrevia eu te amo nas paredes. Chuva, quando a tempestade te pegou na rua, aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Carabao! André. Olha onde que a gente chegou. No lugar que todo mundo duvidou. Sempre falem, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Meu parceiro Luciano Moraes e o Lucas Moraes estão aqui com a gente. Pro que der. A galera dos cachorrinhos do aeroporto. Arreia, papai. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Alô! Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado um amor. E a Manu dá valor! Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra. E esse CD já vai? Tá na carretinha, campeão? Se tivesse que ter. Lá na praia de Beja.